Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Só dessa vez eu vou deixar você perguntar sobre os meus negócios. Aqui quem fala é Blue Hand e pra esse Nerdcast sem piadinhas, isso é muito perigoso. É perigoso. Aqui é o Tucano, hein? Just went out, I was out, they pull me back in. Olha só, que ótimo. Aqui é Azaghal e provem a vitela. Ah, excelente, excelente. Muito bem, nerds, reunidos aqui para fazer um mega boga Nerdcast. Vamos falar sobre a máfia italiana, Azaghal. Exato. Por que que temos essa atração pela máfia? Por que os filmes de máfia fazem tanto sucesso, Azaghal? Não sei, e-mails. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de caneladas e e-mails no Nerdcast. Vamos. Atenção, Azaghal, está chegando o Jovem Nerd ao vivo no fim de abril. É verdade, Jovem Nerd. Dia 25 e 26 estaremos na Famixcom em Campinas, São Paulo. Isso, levando nossa própria água. Você vai continuar a piadinha da água. Me disseram que o problema de Campinas não é a água. Não é o quê? É a altura do bebedouro. Olha que tu vai pra Campinas. Vai com essas piadinhas. Estaremos lá no Instituto Cultural Nipo Brasileiro, na rua Camargo Paz, 118, das 11 da manhã às 20h30. Uhum. Sábado e domingo, Azaghal. Uhum. Estaremos palestrando lá, como falamos no Nerdcast passado, mas não deixe de ir, porque vai ter campeonato de rock band, olha só. Olha só. E me colocaram nessa. Olha só. E de Street Fighter 4. Vocês vão se vestir e lutar. Isso tá, seria um campeonato maneiro, seria, de Street Fighter. Exatamente. Mas esse eu vou apanhar porque não sei dar o ultra combo. É muito difícil para a minha pessoa. Então, olha só, R$13 ingresso na porta ou R$10 antecipado, mais um quilo de alimento não perecível. Isso aí. Acesse o site para você saber mais informações. E não deixaremos de instalar a Azaghal com nossas camisas, Jovem Nerd! É verdade, teremos o lançamento, a camisa mais foda ever. Caraca, de explodir cabeças. Agradeçam a mim, que tive a ideia genial da estampa. Sim, sim. E leve seu dinheirinho bonito, contadinho. Leve, múltiplos de 10. Isso, por favor. Múltiplos de 30, na verdade. Muito bem. Porque lá a camisa vai ter um desconto especial. Isso. Quem comprar a camisa na feira, no evento, porque nós não queremos carregar nada de volta pra casa. É claro. Paga só R$30 por peça. Trintão, rapaz. Baby Luke ou Rio de Motherfucker. É tudo 30 conto. Excelente. Falar em videogame, Street Fighter, que você falou aí, parece que a Microsoft, uma dica pros nerds, a empresa do nosso tio Bill, está dando, tem um concurso lá, e o prêmio principal é um Xbox 360. Olha aí, dando mole aí o Xbox. Então, a gente até vai colocar o link aqui, né, cara? Não é todo dia que alguém tá dando Xbox por aí. Então, por favor, quiser ganhar um Xbox, clica aí no post deste episódio. Aproveitando esse espaço que eu tenho, eu quero agradecer aqui, publicamente, ao nosso amigo Hiro Kawahara. Olha só, Hiro Kawahara, o homem das bandejas do McDonald's. E lâminas de bandeja. Lâminas de bandeja. Sim. Que ficou sabendo que eu estava atrás de um Navigator. Que é aquela rodinha que os editores usam, né? Pra ir pra frente e pra trás em suas respectivas edições. Isso, é um periférico, né? Tal, que ajuda pra caralho. Ó. Coloca a pia aí, Jovem Nerd. Pra caralho. Cara, ajuda muito pra editar no bruto do Nerdcast, cara. Eu não preciso ficar indo em teclado pra dar zoom, pra não sei o que lá. Só na rodinha, vai e volta, ela tem uns atalhos, cara. Então, cara, esse Nerdcast, Hiro Kawahara, ou Hiro Nakamura, como preferir, é pra você. É pra você, olha aí. Que bonito. Muitíssimas repercussões sobre o último Nerdcast, Matrix Repercussions. Ah, o nome foi eu que dei, parabéns pra mim. Sim, muitos elogios, muitos e-mails, muitos comentários sobre Matrix. Meio que já era esperado, né? Mas sim, foi maneiro, foi maneiro. Foi excelente o Nerdcast. Mito da caverna, Jovem Nerd. A balinha do Sr. K. Filha da puta, cara. Sim. Pegou a gente desprevenido. Eu já tinha ouvido esse desgraçado falar isso na faculdade. Já, né? Esse negócio de vem cá, vem cá. Mas eu me caguei de rir do mesmo jeito, tava cara. Tava adormecido. É o mito da balinha, cara. Mas olha só, a Ilo Oliveira e o Gabriel Marques mandaram uma história antiga do Piteco. Maurício de Souza, lembra do Piteco, que era o homem das cavernas? Ah, tá. Que tinha o cabelo, aquele cabelo da Mônica. De banana, cabelo de banana. Cabelo de banana, só que é cabelo e barba, né? Uhum. Tem uma historinha muito interessante dele com o mito das cavernas. Tem um link aí pra vocês verem. O homem das cavernas e o mito das cavernas. Exatamente. Tem um negócio de simulacro, é muito bom. Falar em simulacro, cara, Google Maps, vista da rua. Nossa, vista da rua é a parada. Simulacro. Caraca, eu perdi horas nessa porra, cara. Que é impressionante. Você pode dar full screen agora? E eu tenho um monitor grande aqui na minha cara. Uhum. É como se eu tivesse. É na Europa, nos Estados Unidos. Olha aí, agora é porque agora tem toda a Europa, Inglaterra, Barcelona, Roma. E tudo. As fotos da Europa são de melhor resolução do que as de Nova York. Aqui em Nova York foi a primeira cidade, né? Uhum. Muito foda, muito foda. Caraca, eu se perder no simulacro. Porra! Primeiro e-mail de Augusto Machado. Quero apontar o que acredito não ter sido uma canelada clássica, mas talvez uma pequena confusão sobre o último Nerdcast de Matrix. Quando no início do programa o Jovem Nerd começou a citar algumas influências que aparecem no filme, falou sobre agnósticos. O correto, na verdade, é gnósticos. Faz referência ao gnosticismo. O correto é gnomo, né, cara? Um conceito completamente diferente do agnosticismo, canelada minha. Diria que ele é, sim, filosoficamente a base do filme em sua camada mais profunda. Não quero aqui fazer tratado sobre o tema, mas a abrangência desta influência vai até o arquiteto, onde faz referência ao demiurgo, uma figura base do gnosticismo. Se quiserem saber mais sobre o assunto, recomendo a leitura de Pistisofia, que está para o gnosticismo, assim como os evangelhos estão para o cristianismo. Olha aí que bonito. Beijo a você. Douglas Simon Coca, Diadema, São Paulo, 31 anos. Estava ouvindo o Nerdcast 156, Matrix Repercussions. Ah, o cara sabe, né? Eu já boto o programa. Já. E notei que vocês não comentaram o fato que, ao meu ver, foi um erro raro de roteiro do primeiro filme. Se todos que entravam ou saíam da Matrix precisavam do operador para fazer a conexão, mesmo Neo precisava telefonar para o operador da nave para solicitar uma saída, né? Ele observa. Uh-huh. Como é que o Cypher conseguiu se encontrar secretamente com os agentes? Como ele acessou e como ele saiu depois? Será que ele pediu para o operador não olhar que ele queria dar uns pegas na mulher de vermelho? Não, olha, na verdade isso tem uma explicação. É. Porque quando ele tá lá falando com o agente no restaurante, depois do diálogo, né, o Neo chega pra falar com o Cypher, e o Cypher toma um susto, né? Ele, porra, tu me assustou, cara. E aí ele desliga todos os monitores dos códigos. Então ele não tava na Matrix. Então, pra mim, isso significa que ele não estaria conectado àquela... Seria tipo assim, um avatar, um negócio meio Second Life, né? Que ele... o avatar do Cypher no Second Life. Não, mas foi isso que eu entendi, que ele não tava ali conectado, né? Ele tava falando ali pelos monitores mesmo, tipo no MSN. E no filme, né, como pra efeitos dramáticos, você via o Cypher lá conversando com a gente, pra você entender melhor a parada. Foi isso que eu entendi, essa cena. Acho que foi um erro, não. Wagner Bram, analista de SEO, Search Engine Optimization. O trabalho dele é fazer com que o Google entenda as páginas. Será que o Jovem Nerd está bem otimizado? Será? Wagner. Conversei com centenas de pessoas diferentes sobre os filmes e, embora todos concordem que não existem sequências do primeiro Matrix, o final do Reloaded e a chegada do Neo na Cidade das Máquinas no Revolutions me deixam intrigado. Sim, porque as sequências têm falhas de conceito, cenas de luta excessiva, aquela coisa toda. O que incomoda é o detalhe do Neo ter algum poder fora da Matrix. Quando o Blade Runner acaba, principalmente na versão do diretor, todos ficam com aquela pulga atrás da orelha. Será que o Deckard é um replicante? Exato. Já com o Matrix fica aquela dúvida. Será que alguém realmente saiu da Matrix? O mundo fora da Matrix é mais uma camada de simulação para manter todos entretidos, enquanto as máquinas vivem um mundinho delas e ninguém sabe como é. Nas palavras do próprio Morpheus, ninguém sabe ao certo quanto tempo tem a Matrix. Com esse pensamento, as sequências passam a ser toleráveis, mesmo que com todas as falhas de roteiro. O que vocês acham disso? Eu acho que, com esse pensamento, as sequências passam a ser detestáveis. Porque se eles estavam dentro da Matrix e nada estava acontecendo, o filme não tem sentido. Exato. É que nem Lost chegar no último episódio e falar que eles estavam mortos e que aquilo é purgatório. Exatamente. É uma idiotice sem sentido. É a pior maneira, a pior desculpa pra se escrever um filme, cara. Exato. É o cara andar e não chegar em lugar nenhum. Em lugar nenhum, exatamente. Porque muitos e-mails, Azaghal, muitos e-mails foram sobre essa teoria da Matrix dentro da Matrix, certo? Quando eu vi o filme, eu me deparei com essa teoria, eu... Será? Comecei a analisar. E aí eu fiquei analisando mesmo, de escrever, assim, detalhes. Mas, cara, se você pensar, parar pra ver o filme, o roteiro todo, o Animatrix, aquela história que eles contam, a origem da, né, de todo aquele problema, da origem da Matrix, da guerra e tal, não faz sentido dentro do roteiro desses os caras estarem dentro de uma Matrix. Não, cara, o filme tem que estar muito focado nesse negócio pra essa parada de universo dentro do universo, dentro do universo, dentro do universo, ter sentido. Como, por exemplo, Total Recall. Exato. Em que desde o começo a dúvida do filme é: ele está viajando, está sonhando ou ele está vivendo isso? Exatamente. Mas aí a proposta do filme. Exato. Não é... Ah, ele tá no mundo real, mas talvez esse mundo real seja mais um simulacro dentro do simulacro. Exato, exato. Aí perde sentido. É, porque pode ter 1 milhão, 10, 20 camadas, né? Exato. Onde é que vai parar isso? Não, aí não faz nada. Não chega a lugar nenhum essa conclusão de existir Matrix dentro da Matrix. No Animatrix, eles mostram a história da parada. Eles mostram a guerra, eles mostram o céu sendo detonado pelos homens e tal, e o mundo sendo destruído, e as usinas sendo criadas. E aí, o que que eles iam fazer? Uma simulação do próprio mundo destruído? Ah, é uma idiotice. É uma loucura. Não é o tema do filme. O tema do filme é isso, a libertação, aquela parada filosófica que a gente falou. É uma doideira isso, essa parada. Agora, o Neo ter o poder fora da Matrix é aquela forçação deles falarem que o Neo tem uma conexão com Isso é uma merda, etc. Também. Isso é uma... É tão ruim quanto a teoria da Matrix. Uma merda igual. Então, por isso que a gente não gosta desses filmes, porque eles se atrapalharam e tropeçaram nos seus próprios pés, né, cara? E quem gosta do 2 e o 3, como Nick Ellis, por exemplo, oh, azar o de vocês. Olha só, último recadinho antes de irmos para a máfia. Se você está ouvindo esse Nerdcast sem ver a trilogia Godfather... ou não ter visto Os Bons Companheiros... você é maluco! Moleque, tira esse terno de risca de giz, que tu é moleque. Tira esse moletom, né, cara? Alugue, compre, assista, dá teu jeito. A palavra máfia, seu Tucano, tem uma historinha que você escreveu nessa vez. Na verdade, tem várias historinhas. Tem várias fontes da etimologia. Uma delas fala que é as iniciais da frase morte à la França, Itália nela. Que é morte à França, Itália avante. Que era um grito contra uma ocupação da França na Itália, né? Em Nápoles, né? A palavra máfia foi usada pela primeira vez numa ocorrência policial em 1865. Na Itália. Isso. Primeira vez que foi registrado alguma ação mafiosa, né? Assim. Foi um relatório do prefeito de Palermo, capital da Sicília, né? Vamos definir o que é a máfia, né? É basicamente crime organizado? É Não, mais do que isso? É mais. Na verdade, a máfia, ela tá deixando de existir, né, no sentido que a gente entende por essa palavra, né? A definição não é só um grupo de criminosos, mas sim a organização em que esse grupo trabalha é que faz ele ser a máfia. E, além disso, eles têm que ser italianos, né? Máfia virou genérica, mas eu acho que o conceito original da máfia é mais ou menos como eram os traficantes aqui no início do tráfico. É os caras que culpavam o lugar do Estado. É o cara que quebrava o galho, arrumava o colégio pra criança, dava o dinheiro pra comprar o remédio da velha, arrumava o hospital pro outro, e com isso todo mundo defendia ele porque ele é o benfeitor da região. A origem da máfia foi no sul da Itália mesmo. Tava começando a se consolidar o Estado italiano, e o sul era uma zona foda, meio terra de ninguém. E aí a galera que não tinha terra começou a assaltar gado, saquear fazenda, tocar o terror mesmo na zona rural. E aí o que aconteceu? Começaram a se juntar grupos pra defender, como tipo fosse uma empresa de segurança. Eles eram muito bem-vindos, porque eles eram os caras que não deixavam fazer arruaça, que não deixavam invadir as fazendas, roubar o gado. Então eram muito bem-vindos eles. Aí, tipo, aquela história de botar o bode na sala, sabe qual é? É, porque eles conseguiram acabar com tiraram o roubo, o bode, né? Não tinha mais o que reclamar, né? E aí eles falaram assim, pô, agora vamos ficar sem dinheiro? Não, a gente vai continuar cobrando por segurança, mesmo que não tenha ninguém pra assaltar. O primeiro negócio ilícito da máfia foi cobrar por segurança. Se você não pagar por segurança, alguma coisa vai acontecer. Pode te acontecer. Exatamente. E esse negócio, ele funciona até hoje. Hoje em dia, na Itália, especula-se que tem por volta de 160 mil estabelecimentos comerciais que pagam proteção pra máfia. Não. Movimenta uma fortuna por ano. É super interessante. Até a tabela de quanto eles cobram, né? É, segurança de uma construção. 10 mil euros por mês. Caraca! Pois um supermercado de 3 mil a 5 mil euros por mês. Meu Deus. E se for uma mercearia, de 200 a 500 por mês. É, o problema, assim, na Itália, né, e no mundo inteiro, tem muito problema de autocombustão desses negócios, né? Eles as coisas não, as coisas nada... são auto-roubadas. De repente aparecem homens, desaparecem, e tem que ter gente me defendendo. O mafioso não se chama de mafioso, né? Hoje em dia deve se chamar, né? É, mas ser mafioso, ser de uma das famílias, assim, é um estilo de vida, né? Eles falam que é ter respeito, ter aquela hierarquia toda. O crime organizado, ele é só uma consequência de um fenômeno que aconteceu no século XIX, no sul da Itália. Mas você tá querendo dizer que crime organizado não necessariamente é uma máfia? Não. Não. Traficante de drogas não é máfia. Não, esse negócio de máfia dos precatórios, nada disso é máfia. É uma forma idiota de se denominar alguma coisa que as pessoas não sabem como chamar. Durante muito tempo dizia que no Rio de Janeiro tinha a máfia dos jornaleiros, que só os italianos podiam ser jornaleiro, o cacete era uma máfia. Nesse caso, como tem italianos... Pode até ser. Pode até ser. Qual é o nome dessa máfia? La Banca? La Banca. Uma das características da máfia é que ela vive de várias fontes ilegais de renda. Certo. E várias fontes legais também. Legais. Um cartel de drogas, como os de Medellín, eles atuam só num negócio. Drogas. Drogas. Eles se concentram só nisso. Se bem que pra lavar dinheiro, eles compram um comércio legal também, né? Mas eles têm um ramo de atividade marginal único, né? É, diferente da máfia que tem vários, né, cara? Assim, não tem uma atividade principal que a máfia tenha, tipo, explorar cassinos. Não, sabe? Cassino, prostituição, contrabando, cobrar proteção, tudo isso faz parte, né? São vários ramos de atividades diferentes. Lixo. Lixo. Lixo tá foda, sim, né? Sim. Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Essa característica da máfia de família e de, né, irmandade, honra, omerta, essas coisas todas... Essa noção de família que os italianos tinham, não sei o que, pra eles realmente se considerava como uma família. Cada família mafiosa se considera como irmãos, primos e etc. Mesmo porque no começo, a maioria... Nossa, de sangue mesmo. A gente vê isso em vários filmes de máfia americana. Tem aquela mentirada de cinema, mas tem relatos históricos que realmente eles faziam questão de fazer casamento entre famílias pra forçar essa parada. Não, e foi isso que deixou a máfia com esse aspecto romântico que as pessoas veem e acham até legal, né? Maneiro Don Corleone, maneiro Santino, pô. Né? Os caras são uns assassinos, filhos da... Né, cara? A parada é foda, porque assim, tipo, quando você tá vendo um filme de máfia e um cara é preso, e aí oferecem pra ele denunciar a máfia, tá? Se ele aceita, todo mundo fala, filha da p***, tá caindo ele. Exato. Vai botar um monte de bandido na cadeia? Não, é um traidor, safado. Exatamente. Corta a garganta dele, puxa a língua. O negócio da máfia todo foi que a máfia acabou se tornando uma sociedade secreta, como os Rosa Cruz, todos esses rituais deles de segredo. Então fica sempre aquela viagem na cabeça de, porra, mas que legal, eles têm todo o segredo da máfia, tem esse negócio, aquele negócio do juramento, de ser padrinho. Sim, sim. Papo de padrinho não é conversa boi dormir. O capo mafioso é realmente sim, padrinho, não. Dos outros. E tem toda essa parada de pacto de sangue, de iniciação, né? Dizem até que essas paradas foram meio que tiradas, copiadas da maçonaria. Porque eles quiseram criar uma mística em volta deles pra atrair pessoas e pra botar medo mesmo. Ah, o conceito que é conhecido dentro da máfia, que é o omerta, né? Código de silêncio, de... de honra, não é isso que significa? É o código de honra da máfia. Então, é o pacto, de silêncio. Sim. Quem falar vai ver a comida pros peixes. Itália não é um país como fomos nós aqui. Nós, os portugueses, chegaram aqui e tomaram conta de tudo. E sempre foi dos portugueses, eles fizeram a divisão. Na Itália, na verdade, não. É vários reinozinhos. O reino mais forte do norte virou e falou, bom, beleza, agora eu vou invadir todo mundo. E ele invadiu todo mundo e fez. Hein? A época da invasão e de eu fazer isso tudo foi 1800 e pouco. Foi na época do surgimento da máfia. Então não tinha esse sentimento nacional. O Estado que é o Estado que mandava, né? Pra eles não é ninguém. É aqueles caras de Piemonte que vêm aqui e acham que podem mandar na gente. Que é mais fácil ainda ter o código de silêncio. Coisa que eles iam denunciar o Dom Giuseppe, que viveu desde a infância ali. Que ele sempre soube quem era. E mora ali na casa do lado dele, naquela mansão gigantesca. Ele não ia denunciar o Dom Giuseppe pro Caia do Norte. Uhum. Durante muito tempo, o código Omerta era uma parada realmente respeitada. Depois, né, meio que começou a cagar pra isso. Hoje em dia, não. Se um cara é preso, todo mundo sabe que ele vai abrir o bico. É um pega pra capar do cacete. Hoje em dia é. Depois do Tomás e Busqueta, cara. Foi, mas ele foi preso aqui no Rio e tava de boca fechada. Ele não tinha aberto a boca ainda. Ele não tinha denunciado ninguém na máfia. Mas aqui no Brasil, ninguém tem capacidade de fazer um mafioso falar, né, cara? A máfia ficou aquela assim, porra... Vão dar o cara pros americanos, os americanos vão fazer, ele vai fazer alguma coisa, vai falar, vamos calar a boca dele do jeito que a gente pode. Vão ameaçar a família dele. E mataram. Não lembro se mataram todos, ou mataram a mulher, a filha, não é nesse esquema. Meu Deus. Aí ele ficou putão. Pô, beleza, vocês mataram, agora eu vou cair sozinho, não. Pera, rapidão, só, desculpa te interromper, mas vamos falar o nome dele certo, cara. Tommaso Buscetta. É, inventaram, é sério, porque inventaram aqui no Brasil que era Busqueta, porra, a semana inteira no Jornal Nacional falando, então eles falaram, não vamos falar Busqueta, né, cara? Que isso? Busqueta, é Buscetta, Tommaso Buscetta. Ok. Tá bom, o Buscetta tava de bobeira aqui no Rio de Janeiro, pegando um sol, e o cara tava curtindo a vida. Não, aproveitando. Claro. Mas ele não tava fugido, na verdade, ele tava trabalhando. Ele tinha um puto esquema em Ilhabela, de tráfico de cocaína. Mas tinha rolado alguma briga com a máfia, por isso que ele tava aqui. Porque nessa época tinha uma briga da máfia. Era o começo da venda de drogas com a máfia. A máfia tinha uma briga de venda de drogas. Não sei o que. Eu lembro que tinha algum motivo qualquer que ele não veio só porque vive espontânea vontade. Ele veio porque meio teve que vir. Não sei se você já foi em Ilhabela. Ilhabela, pra ilha, é grande, mas como cidade é pequena. Toda hora pousava avião lá e ninguém se ligava. É. Chamado a Conexão Pizza, que era tráfico pesado de heroína e de cocaína. Mas a Ilhabela era um pit stop da parada? Era. A cocaína provavelmente vinha da Colômbia, Bolívia, e pra entrar na Europa passava primeiro por aqui. E lá, nos Estados Unidos, era vendido em pizzarias, que ficou conhecido como Conexão Pizza. Ele mandava para os Estados Unidos para um chefão de lá que chamava Gaetano Badalamente. Em 83... O Romeu Tuma era chefe da Polícia Federal, né? Pô, a prisão dele foi estilo de cinema mesmo. 40 agentes invadindo a casa dele. Eu me lembro, ele morreu pro São Conrado. Aí... Na frente do pé do meu tio. Aí ele foi extraditado pra Itália. E aí lá, depois dele ter relutado muito e tal, ele acabou cooperando com o Falcone, que é aquele juiz que dinamitaram. Nessa época que ele foi pra Itália, era que ano? Ele foi preso em 83 e foi extraditado, deve ser em 84, por aí. Um ano pra extraditar, deve ser isso aí mesmo, deve ser 84. Nessa época que ele foi pra Itália, tava rolando uma mega caça às bruxas dos mafiosos. Ah, é. Era a Operação Mãos Limpas, né? Mãos Limpas, é. Ela foi mais pra chamar a atenção da mídia do que pra outra coisa. Na verdade, o Falcone, ele tinha um projeto dele, anti-máfia, de combate à máfia, que não era ainda a Operação Mãos Limpas. Na Itália, o problema da máfia, ele é agressivo e diário, né? Mas a máfia lá é altamente atuante. É o crime organizado e não tem outra parada, sabe? Uhum. O bandido tem ligação com o vereador, que tem ligação com o deputado, o juiz é bandido, o promotor é bandido. Sim, eles enchem os cargos públicos com pessoas que estão nos seus bolsos. Um dos presidentes da Itália foi preso porque era mafioso, né? É, era primeiro-ministro, na verdade. Chamado Giulio Andreotti. Ele foi 7 vezes primeiro-ministro da Itália. Foi acusado de matar um jornalista. Primeiro-ministro, né? A infiltração da máfia no Estado era total. A máfia agia como Estado dentro do Estado. Nos anos 90, o parlamento italiano teve que fazer uma investigação tal, e então todos os partidos foram investigados porque eram patrocinados pela máfia. O único que se salvava, que não tinha ligação com a máfia, era o Partido Comunista, porque tinha ligação com a KGB. Excelente. A investigação contra os partidos e tal, não sei o quê, chegou até o Vaticano, né? Coisa que aparece no Poderoso Chefão. É, na verdade, assim, o Poderoso Chefão, os três filmes, eles têm muita coisa do que acontece na realidade da máfia. É uma ficção em cima de fatos históricos. No final do primeiro filme, no segundo e terceiro, o Michael Corleone vem tentando, entre aspas, limpar o nome da família Corleone, né? Ele quer tornar os negócios da família Corleone legítimos. Hoje em dia, a gente pode dizer, Michael Corleone conseguiu, cara. Tem muita gangue, tem muita família, cara, que tem uma porrada de negócios legítimos. Se bobear, não tem nada que à primeira vista seja ilegítimo. Agora, existem outros fatores que fizeram acontecer essa mega caça às bruxas na década de 80, que a máfia, ela tava descontrolada, interna e externamente. Eles estavam numa guerra interna foda, tinha todo dia, você acordava de manhã, pegava sua garrafinha de leite, empurrava o defunto do mafioso pro lado. É, o problema foi... ficou impossível ignorar os acontecimentos. Exato. O território da máfia normalmente sempre foi o sul do país, principalmente a Sicília, que é um território pobre. Então, o que acontecia na Sicília, seria problema dos pobres, não é nosso. Mas quando começou a acontecer no país inteiro e começou a ficar muito na cara, eles tiveram que fingir que eu tava fazendo alguma coisa, até porque tava pegando mal internacionalmente pra Itália. Aos olhos da comunidade internacional, a Itália era uma terra de bandido. Uma terra de bandido, onde todo mundo era corrupto, cara, uma terra de ninguém. Exato. E era mesmo, né? Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Pra terminar toda essa história de julgamento, como a máfia não perdoa e nunca esquece. Nunca esquece. Falcone não durou muito, né, cara? O mega juiz. Ele, na verdade, tinham outros juízes, né? Porque ele é o que aparecia mais. Era o chefão do anti-máfia. Ele era o juiz popstar. É o que tinha na televisão. Eram cinco juízes, né? Era como se fosse uma força-tarefa de juízes. O bicho tava pegando tanto que eles selecionaram uma elite do poder judiciário que, teoricamente, seria incorruptível. Os Jedi. Pra combater a máfia. E aí o Falcone botou uma porrada de gente atrás das grades, vários chefões, inclusive. E foda que Falcone é um nome de mafioso foda. Mas, né? Qualquer nome italiano é mafioso, né, cara? Qualquer nome que acabe com vogal é de mafioso foda. Só em 87, quando no final de um dos processos, foram presos mais de 2.500 pessoas. E era insubornável, né? A galera ficava presa mesmo. Quando era julgado dessa forma, assim, né? Uh-huh. O mundo inteiro tava acompanhando. Tanto que esse julgamento foi construindo um bunker ao lado do presídio. E esse bunker era a corte, pra evitar nego de explodir a porra toda. Então, esse nego saísse na rua, fosse transportar os caras pra não corte, tinha ninguém como. Chegava na corte. Não tinha. Ficavam todos em celas, assim, ao redor. Né? As paredes eram todas celas, imagina dessa forma. Uh-huh. E aí, no meio, tinha os bancos pros advogados dos criminosos, uh-huh, que eram mais de 300 advogados. E aí, ficava lá na frente o réu, mafioso, sendo julgado no momento. Uh-huh. E tinha uma cabine, um aquário de vidro à prova de bala, onde ficava a testemunha. Nossa, meu Deus. Pra depor e tal. E aí ficava na frente aquela cabeçada de juízes e o Falcone no meio como juiz rei. Uma das principais testemunhas foi justamente o Tomásio Buscetta. Ah, o Buscetta, ele esquentou muito aquela cadeira ali. Antes dele começar a ser interrogado, tá ligado? Ele falou a seguinte frase: depois desses interrogatórios, senhor juiz, você vai se tornar uma celebridade, mas sua vida ficará marcada. Procurarão destruí-lo física e profissionalmente. Não esqueça que as contas com a Cosa Nostra nunca permanecem fechadas. Ainda quer me interrogar? Ele falou isso. Era foda. Bom, vamos começar. Ele não ele tinha culhones. Culhone. Ele vivia cercado de segurança, armado e o cacete. Uhum. E aí um dia ele condenou um mega chefão, Totorina. Salvatore Rina. E aí o cara falou: esse filho da puta vai pagar. E tinha que passar o recado, né, cara? Você não pode prender a máfia e ficar por isso mesmo, que senão vai todo mundo querer prender a máfia. Olha o plano. O Totorina mandou o homem de confiança dele, que eu não vou, não sei o nome, não me interessa ficar falando o nome de italiano aqui sem parar. Uhum. Descobriram que o Falcone tava indo pro aeroporto, acharam no meio do caminho um cano que atravessava por debaixo da pista, devia ser pra escoar água, alguma coisa assim, uhum, e botaram explosivos nesse cano. Não botaram explosivo. 500 quilos de dinamite. Já é uma parada difícil de você transportar até o meio da estrada, né, cara? Caraca, como é que você transporta meia tonelada? Volume de meia tonelada de dinamite, né, cara? Porra! Eles sabiam que o Falcone tava no carro blindado, então sim, você botar qualquer explosivo, né? O negócio tinha, eles tinham que ter certeza que eles estavam obliterando o que tava no caminho. Sim, sim. Estavam o quê? Obliterando. Obliterando, literalmente. E aí o cara ficou lá, sentadinho com a cadeira de praia na estrada. Que horror. Esperando. O Falcone resolveu pagar de playboy e dirigiu o próprio carro. Botou o motorista atrás, foi ele e a mulher na frente. Três carros. Vinha dois carros de segurança, um na frente e um atrás. E ele no meio. E ele no meio. E nego vinha a 130, 140, vinha pisando. O cara viu os carros chegando, se apavorou, porque é um cálculo difícil. Você tem lá a área da explosão que o cara botou o cano, né? É. E mafioso, nenhum deles é físico, né, cara? Nem químico, nem nada do tipo. O carro a 130 km por hora, você tem que apertar o botão um pouquinho antes dele atingir o alvo, né? Pra a explosão acontecer. O cara apertou antes demais. Não antes demais a ponto de não pegar ninguém. Ele acertou o primeiro carro com vontade. O primeiro carro foi pra lua. O primeiro carro voou e foi parar 200 metros de distância. Ele voou 200 metros, cara. Caraca, cara. E quando bateu no chão, já não existia mais nada no carro, sabe? O Falcone morreu também no atentado, mas não por causa da explosão. O cara tava vindo rasgando o asfalto a 130, 140, 150. A parada explodiu. A cratera levantou uma parede. Uhum. Né? 500 quilos de dinamite fazem obras na pista, sim, né, cara? Sim. O Falcone e a mulher dele morreram quando o carro, a 130 km por hora, se chocou com uma parede que apareceu do nada no meio da estrada. Que sinistro, cara. Por quê? Porque são italianos, deveriam estar fumando, com certeza, e sem cinto de segurança. Sem cinto de segurança. Então os dois aí explodiram contra o vidro e painel e tudo, cara, do carro. Olha, por favor, cinto de segurança. Agora, eu pago um doce, balinha, que é balinha, pra quem descobrir aonde nasceu Salvatore Totò Riina. Que mandou explodir todo mundo. O Big Chefão. É o Big Chefão. O Big Chefão. Era o chefão mais expressivo da época. Aonde que ele nasceu? Pô, ninguém dá um chutinho? Corleone. Caralho, de prima. Sério? Nasceu em Corleone? Putz. Puta merda. Mário Puzo não dá ponto sem nó, né, cara? Lógico. 1930 em Corleone. As várias máfias italianas famosas. A mais famosa é a Camorra e a... Cosa Nostra. Coisa Nostra. A Camorra, ela tá famosa agora, né? Depois do ano passado. É. Que teve o filme Gamorra. Quando se fala em máfia, generalizando, é Cosa Nostra. É Cosa Nostra. É a máfia do Don Corleone. Exatamente. É que foi pros Estados Unidos, né? Isso. É Al Capone, Charles Bronson, toda essa turma. Charles Bronson. Tem um filme, O Segredo da Cosa Nostra, com Charles Bronson. Esse filme é muito bom, cara. Porra. E é baseado em fatos reais. Esse filme tem uma cena que é muito agressiva, cara. É o beijo. Não. Caras vão e capam o cara lá que tinha feito alguma coisa que eu não me lembro qual era. Não, cara, mas eu lembro o que é e vou falar se o cara não merecia ser capado. O capo dele foi viajar, porque tinha que resolver alguns negócios. Ah. Deixou ele tomando conta da mulher, pra mulher não fazer nada. Uhum. Que ele faz? Ele tomou conta da mulher. Tomou, daquele jeito. Ah, tá. Aí ele virou no grupo. Agora você me fala, tipo, nesses filmes eu fico pensando assim, cara, esses caras viajam, brother. Não, é sério. No Soprano, na primeira temporada, tem um dominicano, eu não tenho nada contra, mas italiano tem muito contra. Um hispânico, no sofá da casa do Anthony Soprano, tentando comer a filha dele. De repente, barulho assim. Aí, será que é seu pai? Como será que é seu pai? Porra. Tá maluco, cara? Mas, cara, é essa parada que você olha e fala, tem pessoas que são debilitadas, não tem? Vocês viram aquele Último Rei da Escócia? Que idiota, é a mesma idiota. Coisa. Como é que o cara faz daquilo? É doido. Você tá doido, né, cara? E o cunhado do Sony? É, do Poderoso Chefão. Outro maluco do cacete. Outro maluco, cara. Casa com a filha do Dom, do Chefão. Irmã do Santino. E vai bater na mulher, cara? O cara tá pedindo, né, Brega? Porra! Por favor, me matem! Bom, a Cosa Nostra, a máfia famosona da Sicília. Você sabe que a Cosa Nostra, ela enraizou no mundo de uma forma que até no Silvio Santos tinha uma musiquinha. Tinha? Tinha. Que hora? O Wagner Montes. É Cosa Nostra. Ah! Que vai, vai. Tava vendo, cara. Ai. Essa foi a máfia italiana que se infiltrou nos Estados Unidos, como vocês falaram. Isso. Eu não sei se vocês sabem, mas todo o meu caráter foi moldado em cima de filmes de máfia. Fui no restaurante levar uns conhecidos. É um restaurante que eu ia e tal, e o atendimento foi inacreditável de ruim. E aí eu falei, que você me trata com tanto desrespeito? Ele fica guardando essas palavras. Não, pra... Eu falei também uma vez isso. Não isso, uma frase do Corleone. Qual? Quando eu penso que eu tô fora, vocês me puxam de volta. Eu tava na piscina desde as 9 da manhã, cara. Era as 8 horas da noite, eu tentava sair, alguém me puxava pra dentro. Isn't that just like a WAP? Brings a knife to a gunfight. Tem outra família famosa, mafiosa, que é a Camorra, que a gente falou. Vamos lembrar que não são famílias, isso não são famílias. Ah, não são famílias. É, dentro da Cosa Nostra, existem várias famílias. Ah, a Cosa Nostra é a máfia. De uma região específica. Ah, tá. Mas essas famílias se dão bem. Elas... Dentro da Cosa Nostra, sim. A não ser quando tem as guerras, né? É. Não, entre mas, as famílias. Mas aí, entre famílias da Cosa Nostra, pode acontecer uma guerra? Isso. Sim, pode. Sim. É. Então por isso que eles têm aquele entendimento pré-estabelecido, né? Na hora de se reunir e tal. Eles se davam é mais ou menos porque... É. Na verdade, isso aí, aquele negócio de se reunir, na década de 20, 30, assim, tinha um cara chamado Charles Luke Luciano. Que vamos chamar só de Luke Luciano, pra facilitar nossa vida. Sim. Ou Salvatore Lucania, que é considerado o gangster mais foda de todos os tempos, assim, pelo que ele fez. Tinha uma guerra que era entre Giuseppe Masseria, que era o Joey the Boss, e o Salvatore Maranzano, que era o Little Caesar. Os dois eram cada um de uma família, né? Família Masseria, família Maranzano. E os caras estavam brigando, era chamada Guerra Castellammare. E aí a guerra deles era assim, tipo, tinha umas máquinas de caça-níqueis num bar, e aí o cara botava um adesivo. Aí ia os soldados da outra família e falavam assim, que porra de adesivo é esse? Essa máquina aqui é do Masseria. Ah, não, essa aqui é do Maranzano. Aí, nisso, quem podia era o comerciante que tinha que pagar a proteção pros dois. Ah, porra. Sim. Uhum. Maque, tô pagando a proteção, né? Quebra minha máquina! Nessa guerra, morreu um cara chamado Gaetano Tom Reina, que era um cara muito foda, que era o líder de uma família que depois ia se chamar a família Lucchese, que existe até hoje, né? Quando esse cara morreu, dois caras que eram do lado do Joey the Boss, que era o Luke Luciano, Vito Genovese e o Luke Luciano, que estavam do lado do The Boss de qual família? Masseria. Os dois ficaram putos e falaram assim, a guerra tem que acabar, a gente tá perdendo dinheiro e tá morrendo muita gente boa. Eles chegaram e traíram o Joey the Boss. É, pra forçar o fim da guerra. E mataram o Joey the Boss. O chefe deles. O chefe deles. Uhum. Fizeram uma reunião e falaram que o capo de Tutti Capi... O capo de todos os capos, né? Isso, o chefe dos chefões. Isso. Chefão dos chefes. Exatamente. Ou grande chefinho. Ia ser o chefe da família Maranzano, Salvatore. Vira o César. O problema da máfia é que todo mundo tem 40 apelidos. É. Chefe do Maranzano, o Salvatore, o Little César ou o Tony. Exato. Porra. O Luke Luciano, ele tinha sofrido um atentado, que ele tinha até tinha sobrevivido e ficou com esse apelido de sortudo, né, Luke, e sabia que quem tinha feito o atentado era o Maranzano. E aí ele foi lá e chamou o Bugsy e o amigo do Bugsy. Meyer Lansky. E os dois mandaram os capangas deles disfarçados de polícia e mataram ele. Mataram o Maranzano. Mas mataram bonito. Foi só na facada. 300 facadas no cara. Mas esse cara que morreu aí foi o chefe da outra família, né? Isso. Que tava em guerra com ele. Eles eliminaram os dois chefes. Os dois chefes. Isso. É. E aí, quando matou o Masseria e matou o Maranzano, eles chegaram e falaram assim, agora não existe mais um chefão. Tudo que a gente decidir vai ser decidido pelas cinco famílias, conhecido como a comissão. Sim, Sindicato do Crime. Mas eles não decidiram isso do dia pra noite. Porra, sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer a comissão. Galera já tava discutindo essa ideia de comissão, não era de hoje. Estavam lá as 37 famílias já falando dessa porra há um tempão. Quando esses caras acabaram com todos os capos de Tutti Capi, aí eles falaram, essa é a hora. Exato. Antes que alguém grite, eu sou o chefão, vamos instaurar essa porra dessa porra desse sindicato do crime. Tem uma reunião, alguém aqui é o chefão? Eu! Pá! Próximo! E criaram um esquadrão da morte. Murder Inc. Isso, Murder Inc. Quando um mafioso tinha que morrer por algum motivo, que eles decidiam, ah, beleza, esse cara tem que morrer mesmo. Ah. Eles não escolhiam alguém de uma família específica, não. Pega o Murder Inc., ou Assassinos S.A., e manda matar o cara. Eles tinham seu próprio tribunal e executores. Isso, exato. E esses caras do Murder Inc. não eram mafiosos, eles eram associados. Isn't that just like a WAP? Brings a knife to a gunfight. Embora tenha extinguido o chefão, quem mandava em Nova York, mais fudido, era o Luke Luciano. Que era, ele era Ele era chefe da família Genovese. Teve um cara que se fala pouco, mas que se destacou pra caralho. Só que ele ficou meio esquecido porque ele não era italiano sangue puro, né, cara? Ah. Ele era judeu. Porque se você reparar, todo filme de máfia tem um judeu na história. O Poderoso Chefão, um dos caras é do judeu. Uh-huh. Nos Sopranos tem lá o judeu. Quando os italianos chegaram em Nova York, quem dominava Nova York eram gangues de judeus e gangues de irlandeses. Aí o que aconteceu? Os italianos começaram a se meter com os judeus. Eles se tornaram mais fortes que os judeus, mas eles continuaram utilizando o serviço dos judeus. Porque o judeu já se envolvia com extorsão, com agiotagem. Os judeus criminosos. Não, sim. E os italianos? Não, criminosos. Os italianos são criminosos também? Não, não, todos os italianos? Criminosos. Cara, sim, só pra lembrar que estamos falando de criminosos. Assim, a gente tá destacando o fato do cara ser mafioso e judeu, porque não era um negócio comum para os judeus. Porque a máfia, normalmente, ela tem só italianos católicos, tanto que tem aquele negócio de batizado, sim, sim. E segurar a santa pegando fogo, sim. Né? Por isso que a gente tá falando dos judeus, em específico. Sim, é. E aí teve um cara chamado Meyer Lenz, que era amigo do Luke Luciano, ele era judeu. Uh-huh. E o Bugs era amigo dele, que também era judeu, Bugs. Esse cara, ele era a cabeça por trás do Luke Luciano. Ah. Tem muita gente que diz que ele foi o mafioso mais fodão, assim. Porque ele que era o articulador foda. Quando fizeram essa sociedade do crime, ele ficou responsável por essa parte financeira. Ele que levou os cassinos pra Cuba. Ah, caraca. Ele que era o amigão do Batista lá. Uh-huh. Do Fulgêncio. Uh-huh. Sabe? Sim. Ele que armava tudo, cara. Ele tava por trás de tudo. Onde você viu alguma coisa acontecendo nessa época, tava lá o cara. E ele é o cara que mora em Orlando, na Flórida, no Poderoso Chefão 2, e quer derrubar o Michael. Isso. Caraca, olha. E esse cara era amigão e ele dava mil conselhos. Tanto que quando o Luke Luciano foi lá e matou o segundo chefão, que ele matou o próprio chefão e depois matou o chefão da outra família. Certo. Foi o Lenz que falou, olha, mata esse cara, uh-huh. Porque esse cara vai te matar. Sim. E se tu quiser chegar a algum lugar, tu tem que matar esse cara. E aí, seguindo os conselhos desse cara, o Luciano acabou preso. Mas conseguiu sair da cadeia ajudando os americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficava articulando com os mafiosos na Itália. Meu Deus! Pra facilitar a vida das tropas aliadas. Olha só! Então já preparava o terreno, às vezes já limpava, sabe? Já matava qualquer resistência menor que tivesse por lá. Uhum. O que, Luciano? É, pasme. Não. Que... Depois da guerra, o pessoal falou, valeu pela ajuda, vá pra Itália, não volte nunca mais. Uhum. Aí ele não conseguiu ficar muito longe e foi pra Cuba, que aqui do lado tava cheio de cassinos, amigo dele tinha apartamento em toda a esquina de Cuba e ficou tomando conta dos negócios aqui. Aqui que eu digo... Aqui, em Cuba. Cuba. O problema é que ele é um capo mafioso. Quando ele voltou pra Roma, surgiu um certo problema. Era um capo mafioso de fora, sem território. Era um mafioso ronin. É, todos os outros caras falaram, opa, aqui não. Então ele teve que sair da Itália, porque ou ele saiu da Itália, ninguém matava ele. Aí ele ficou em Cuba, até o dia que um rival dele falou, esse cara vai me fuder. Porque a máfia é basicamente isso. As pessoas falando, esse cara vai me fuder. Exatamente. Vou fuder antes. Exato. É vendetta em cima de vendetta, em cima de vendetta. Vendetta! Chegou pro governo americano e falou, aí, lembra do Luke Luciano? Que vocês tinham falado pra ficar na Itália e não aparecer mais aqui? Uh-huh. Então ele tá aqui em Cuba, né, no quintal de vocês ali. De sacanagem. Porque Cuba nessa época era praticamente território americano. É, exato. Era o prostíbulo dos americanos. E aí os americanos bateram na porta dele e falaram, tu tá de sacanagem. Porque a gente falou que tu ir pra Itália. E aí ele foi. Foi. Foi antes da Revolução. Aí, e na década de 60, ele começou a fazer aquilo que nenhum mafioso pode fazer. Ah, puta, quebrar o merda. Escrever suas memórias. Cara, que maluco. Show a fim de morrer. Ele era que nem o Chris Soprano. Isso, ele queria que virasse um filme a vida dele. Em 62, ele foi pro aeroporto de Nápoles pra se reunir com um produtor de cinema americano que tava interessado na história dele. Nossa. Ele estava indo, quando viu o cara, ele... Ah! Oh! Ah! Oh! Morreu. Teve um ataque cardíaco, duro. Cara. Que ficou tão emocionado que caiu duro. Caiu duro, cara. Ele tem algum russo perto dele ali, de guarda-chuva. Ah, é, pode ser também, né? Na família clássica... Existe uma hierarquia a ser seguida. Tem o Dom, que é o chefão da família. Sim, quem viu o Poderoso Chefão entende disso. Capo família. Isso. Ou capo crimine. Ele é o chefe que manda. Como é que ele consegue... Normalmente, fudendo alguém antes que a pessoa fuda ele. O jeito da máfia. Exatamente. Que assume sempre é o sotocapo. Que é o subchefe. É o segundo em comando dentro de uma família. O Michael Corleone, durante o primeiro filme, ele passa a ser o sotocapo uma certa hora, não é? Quando ele volta da Itália, ele é o sotocapo. Ah. Antes disso, era o Sony. Isso. Era o Santino. É. Caraca, não me fala disso que me dá uma dor no coração, cara. Eu não posso ver um pedágio que eu fico... Assim, no mesmo nível do sotocapo, tem o consigliere. Que é uma palavra tão simples, mas que ninguém consegue falar. Consigliere. Mas, na verdade, eu acho que nem tem esse G, né? Na pronúncia. Consigliere. Consigliere. Viu como é simples, mas ninguém consegue falar? O consigliere, ele é o conselheiro, como sim, intuitivamente nós percebemos. Intuitivamente. Ele é um cara que não é passional. Por exemplo, o Santino, do Poderoso Chefão, nunca poderia ser consigliere. O cara é pavio curto, foda. Nem o John Patsy em Bons Companheiros. Bota aí um pedacinho do John Patsy em Bons Companheiros. You're funny. You mean, so? Well, let me understand this, because maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh, I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Not just, you know how you tell a story, what? No, I don't know, you said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me what's funny. O conselheiro, ele fala, gente, pensa bem. Calma. Olha que merda que vai dar. Exatamente. O cara não tava de todo errado. É. Normalmente é isso que ele fala, quando alguém tá gritando vendetta no meio da... Vendetta! Normalmente o conselheiro é um advogado, inclusive, né, por profissão. É bom. Conhece as leis, ele sabe mediar as coisas. Ele é o pé no chão dessa galera. É o fiel da balança. Exatamente. Aí você vê, a máfia, ela era romântica e tinha omerta e não sei o que lá. Ah. Até as drogas. As drogas, elas realmente fodem tudo, né? Mas a briga toda dos anos 70, e o que eles mostram um pouco no Poder do Chefão é a entrada das drogas. A máfia, a princípio, recusava trabalhar com as drogas. Porque enquanto você é preso porque deu uns tapinhas a alguém, ou deu um tapa na bunda de uma puta, ou, né, tinha um caça-níqueis em casa. Tá dizendo que a máfia clássica se resumiu a um tapinha na bunda de uma... Não, mas eles estavam por ali. Sim, o problema é que é o seguinte, o jogo, sindicatos, prostituição, tudo isso eram vícios que eram considerados, assim, né, banais. Aceitáveis. Se eles entrassem nas drogas, o que ia acontecer era o seguinte, além desse negócio de penas maiores e tal, todo aquele poder que eles tinham dentro do governo, dentro da lei, policiais, os juízes, os deputados, esses caras iam ficar contra eles, entendeu? Não ia poder fazer vista grossa assim. Mesmo que eles ganhassem muito dinheiro, eles iam perder em poder. Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Abaixo do subchefe sotocapo e consigliere ou consigliere ou conselheiro, nós temos os capi. Se for plural é cap, se for... Ah, cap é plural. Em italiano, tudo que acaba com i é plural do o. Porra, veja você. Illuminati. Palhaci. Aquela ópera. São os palhaços. Ah, eu sempre achei que era um só. Cap. Ou capo regime. Ele é tipo um capitão. Ele comanda um grupo de soldados. Uma galera fica sob seu comando. Capi. Eles que ficam, por exemplo, na rua ali na esquina, eles tomam conta do seu território. Exato. Né? Eles não ficam na sua casa puxando seu saco o dia inteiro, que sim, nem o conselheiro. Ah, você vai tomar conta dos parquímetros. Vai roubar os parquímetros. Vocês vão dar proteção ali das mercearias. Né? Exato. Os CAP, eles têm autonomia. Né? Tem, assim, tem. Eles não precisam ficar falando, ô Dom, eu vou, ou então o subchefe, eu vou ali dar uns tapas naquele cara pra ele me dar um presunto. Ele que cuida. Ele sabe. Ele só tem que dar a grana pro chefe depois. Ele pode matar se ele quiser, mas a menos que seja de outra família. Sim. Se for de outra família, tem que ter ordem do chefão. E abaixo do capo, aí é a ralé, né? Soldati. Geralmente é o poli. Poli, exatamente. Geralmente chamado Poli, né? Vai isso. Fazer trabalho sujo mesmo. Né? Isso. No Sopranos, os soldados são demais. Caraca! Sensacional. Tem um soldado que até os capos tinham medo, né? Os capi. Que era o Luca Brasi. Porra! Eles tinham medo porque o cara é um retardado mental. Essa que é a verdade. Então ele tá no automático. Cara, você não tem como argumentar com o cara. É engraçado no filme que você vê que, tipo, ele não consegue falar. A primeira cena dele é ele tentando decorar uma frase pra agradecer o Leone, o Vito. Quando ele vai fazer um serviço, a intimidade dele com a arma, mexendo com a arma, sabe? Abrindo o tambor, envolve com uma mão só. Aquilo pra ele é tão natural, é mais natural do que falar. Sim. Exato. Claro. O cara tem uma intimidade maior com a arma do que com a própria língua, brother. O soldado, chamado também de homem feito, né? Quando ele vira soldado mesmo, é que ele passou por uma iniciação. Teve todo aquele ritual e tal. É porque abaixo dessa estrutura da máfia, existem as gangues. Por exemplo, nos Bons Companheiros, aquela galera toda, ninguém é da máfia. Nos Bons Companheiros, ninguém é da ninguém máfia? Ninguém é da máfia. São todos gangsters. É diferente. Ah, gangsters. É diferente. Eles prestam serviço pra máfia. Uh-huh. Tanto que o grande momento pro De Niro e pro Ray Liotta é quando o Joe Pesci vai ser aceito na máfia. Isso. É. Porque ele era o único que poderia entrar na máfia. Porque ele era o único que tinha descendência italiana, siciliana pura. O Ray Liotta, a mãe era irlandesa, sei lá, e o outro, a mãe, eles não eram, não poderiam nunca entrar na máfia. Ah, eles eram irlandeses. Isso. O Ray Liotta, sonho dele desde criança era ser o wise guy, que ele fala, né? Mas é um gangster. Mas o wise guy era tipo gangster. É, né? Não é mafioso. Quando ele tá entrando pela cozinha lá no bar e tal, e os caras botam uma mesa em frente ao palco pra ele, ele é um gangster só. É. Se você pegar o Bugsy era super respeitado e não era mafioso, né? Ele era gangster. Os gangsters podem ser considerados associados. Sim, são os associados. Tem desde o Pet Chinelo até o cara fudido. É porque os gangsters são um pouco diferentes do resto dos associados, porque eles querem entrar na máfia. Um associado político ou um policial, ele não quer entrar na máfia. Uh-huh. Isso aqui é o suborno e obrigado. Sim. Ou então, por exemplo, tem um grupo de motoqueiros, cujo qual eu não citaria o nome pra eles não virem me matar. Sim. E eles, na década de 70, foram os hit guys da máfia. Eles trabalhavam como matadores, eles eram associados da máfia. Eles não queriam ser mafiosos, entendeu? Eles só faziam serviço sujo. Dependendo do que que fosse fazer, qual o serviço, quem fosse matar, eles tinham que chamar gente de fora, que não tivesse vínculo com a família. Por exemplo, você vai fazer uma emboscada pra um cara de uma outra família. Se você manda os teus soldados... Teus soldados vai pegar mal. É. Todo mundo vai ficar sabendo que foi a família que declarou guerra a outra. Mas esses caras não podem quebrar a omerta? Mas esses caras não sabem de nada. É, nem sabe pra que eles tomam... Alguém fala, alguém te dá um saquinho, um amarradinho de dinheiro e fala, você tem que matar esse cara aqui, você nem sabe pra quem você tá matando, você só tá matando. Cara, não rola aquele momento inimigo do James Bond, eles não explicam o plano todo pro Caio, você dá o dinheiro. Quando a máfia chegou em Nova York, o nome que ele chamava era Mano Negra. Ah, é verdade, tem essa história do Mano Negra. Na verdade, Mano Nera, em italiano, Mano, né? Negra. E era a mão negra. Uhum. Que eles mandavam bilhetes. Até na parede também. Isso. Com uma mão negra, que é o famoso fudeu. Paga alguma coisa ou eu vou te matar. Negra. Se você recebesse um bilhete de mão preta, fudeu, cara. É o ultimato. Tu tinha que pagar e sumir. Em Nova York, como a gente falou, tinha... existem, né? 5 famílias. É porque a máfia, ela tá espalhada pelo mundo inteiro. Italiana, que é o tema desse Nerdcast, está na Itália e na América. América, I believe na América. Entre 1901 e 1914, vários italianos imigraram. Pô, navio todo dia lá. Exato, foi uma época, né, que tinha imigração pra tudo que é lado. Uh-huh. Junto com a galera italiana, os trabalhadores, não sei o que lá, sempre vai um vagabundo. Ai, filha da puta. Só que foram vários vagabundos. Muito, uma cabeçada de vagabundo. Sim. Então, a máfia italiana, ela também está instaurada nos Estados Unidos. Sim. Teve um mentor pra isso, né? Dom Vito Cássio Ferro. Vou mandar uma sementinha para a América. E isso pode parecer ruim, mas não é bom, porque graças a isso... Nós tivemos Frank Sinatra. Frank Sinatra. Não seria ninguém sem a máfia, né? Frank Sinatra, o mafioso foda. O cara que come a mulher do presidente dos Estados Unidos e não é morto, é porque o cara tem as costas quentes pra caralho. É, porra, pegando fogo. Né? Pepino de Capri! Champagne, el brindar el encontro. Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. O motivo de ser em 5 famílias é que a cidade de Nova York era dividida em 5 regiões quando no início da cidade. Você viu aquele filme do Leonardo DiCaprio, dos irlandeses? Sim, gangue de Nova York, tinha a gangue dos 5 pontos. A cidade era dividida em 5 regiões. Por isso que tem 5 famílias, que as famílias expulsaram os irlandeses e os outros que dominavam as 5 regiões. O filme é chato pra c***, então vamos lá. Ah, mas o filme teve uma influência fortíssima na minha vida. Ah, eu não gosto do filme, acho chato, realmente. Mas, antes de eu assistir Gangue de Nova York, eu não tinha bigode. Ah, eu sabia que era isso. Eu só tinha cavanhaque como um bode. Aí, cara, eu vi o bigode do Daniel Day-Lewis, cara. Puta, que bigode. Que é um bigode, cara, que é de respeito, muito, cara. Muito, cara. Porque o meu bigode era ralo. Uh-huh. Sabe aquele bigodinho fraquinho? Sim. Capoeirinha? É. Eu não tinha vontade de deixar o bigode. Cara, quando eu vi, eu falei, eu quero ter um bigode assim. Ainda vou ter um bigode desse jeito. Não, isso tornou um bigode. Cara, eu passei a fazer barba todo santo dia, cara. Eu fiquei com a pele em carne viva. Porque falaram, não, se você fizer barba, o bigode engrossa, nasce pelo, uh-huh, não sei o que lá. E, verdade. Uh-huh. Tanto que eu cheguei a usar bigode com voltinha nas pontas, cara. Ah, teve uma época que eu tava tão fissurado nessa parada de bigode, uh-huh, que eu andava com um pente de bigode no bolso. Que barulho, e um relógio de bolso também com a correntinha. Eu tenho. Eu tenho também. Bom, a área de atuação deles era transporte com caminhões, coleta de lixo, aquela coleta de lixo legal, né? Uhum. É, lavagem de dinheiro e extorsão de sindicato. Hoje em dia é lixo tóxico. É. Em Nápoles, cara. Na região da Campânia. A parada virou uma terra maldita. É. Porque os mafiosos passaram a trabalhar com lixo tóxico do mundo inteiro. Que isso? Enquanto uma empresa de lixo que trabalha correto com lixo tóxico cobra, sei lá, $1 pra cada, sei lá, quilo de lixo, não sei, uhum, como é que é a cotação do lixo. Tá, vamos. Supor. A máfia cobra 10 centavos, uhum, pra fazer o mesmo, assim, né? Se livrar do lixo. Só que a máfia, ela faz o quê? Ela pega o lixo tóxico e, em vez de tratar ele e fazer não sei o que lá, ela simplesmente emite uma nota dizendo que aquilo ali é lixo doméstico, domiciliar, na rua, no mar, sabe? Em qualquer lugar, no aterro sanitário. Deus, cara. Não, então, nessa região tem o Triângulo da Morte, né? Lá em Nápoles. É próximo de Nápoles. Certo. Campânia é como se fosse um estado. Ah, tá. Nessa região tem uma parte, uma zona rural que tem muito gado. Os caras chegam, pegam Tchecoslováquia, tem lixo tóxico, uma empresa da Tchecoslováquia, da República Tcheca, tem lixo tóxico, da Suíça, da França, certo, da Alemanha. E aí, uma empresa que tem lixo tóxico paga para uma empresa italiana de Nápoles, que é uma empresa legal, só que pertence à Camorra, que é a máfia napolitana. E essa empresa, ao invés de fazer um aterro sanitário próprio para lixo tóxico, por isso é tão barato. E aí, eles começaram a jogar em qualquer aterro, pega lá, tem um pedaço de terra ali, vamos jogar. Joga no mar, saco, é? Uma loucura. O que aconteceu? Começou a contaminar o solo. As vacas e as búfalas iam pastar e começava a comer grama, pasto contaminado. Fosforescente. O leite saía azul. Meu Deus! E começaram a nascer animais completamente deformados. Cabras com olho debaixo da boca. Búfalo com 4 chifres. Meninas menstruando com 7 anos de idade. Meu Deus. Mas isso é atual? Atual? É, sim, hoje em dia. É, hoje em dia. A Coreia e a China, eles não compram mais mussarela de búfala, nem de búfalo, que é pior ainda. Que bojo, cara. Que é podre. Pouco tempo atrás, cerca de 6 mil vacas foram sacrificadas. Só porque a vaca brilha no escuro, vocês ficam reclamando. É mais fácil os caras acharem a vaca, pô. Em 97, as autoridades de Nápoles declararam que os aterros sanitários estavam cheios. No final do ano, o nego fez ceia, o cacete, botou o lixo pra fora, ficou um mês o lixo na porta. Ah, aquela história do lixo. O banquete do Natal pros ratos e pras baratas. Tu já ouviu falar do flautista de Hamelin? Sim, dos ratos. Só faltou ele pra fazer a história ali em Nápoles, cara. Tinha mais rato do que em Veneza, meu irmão. Tinha rato pra tudo quanto é lado. É difícil, hein? A máfia calabresa, eles continuam com aquele romantismo e tal, chama Ndrangheta. E aí o que eles fazem? Ao invés deles enterrarem lá na própria Itália, como eles amam a pátria deles, eles enterram na Somália. Que ótimo, né, cara? Tráfico de lixo nuclear, meu amigo. Somália, eles fazem direto, né? Manda pra China. Reciclagem. Tem um filme que é muito maneiro, que chama Gomorra. Ele é tipo Cidade de Deus napolitano. Tem um espírito parecido. Essa parada do lixo foi uma mina de ouro que eles descobriram. É. Depósito ilegal de lixo, 19 bilhões de euros por ano. Tráfico de drogas. Tudo bem que eles demoraram pra entrar, tá? Mas, porra, sabe quanto é que eles movimentam hoje em dia de tráfico de drogas? 59 bilhões de euros. Caraca. Tráfico de droga tem uma pesquisa que fala que é a única atividade humana, né, que dá 11.000% de lucro. Sempre rolou isso, é que a gente via nos filmes, o mafioso nunca matava um inocente, né? Era sempre um mafioso matando outro mafioso. Isso. Então ficava fácil. No filme é bonito, né? Mas... Os caras trabalham nas mais desgraçadas ramos de comércio. Isso aqui também é desgraça dos outros, né? Óbvio que... Empréstimo, porra, 15 bilhões de euros por ano. Tá, mas empréstimo no Brasil. Não paga... O cara que não paga no filme é sempre aquele cara escroto, né? É. Aí vai lá o mafioso e quebra o joelho dele com um taco de beisebol. Uhum. Mas na maioria das vezes não, cara. A maioria das É velhinha boazinha. Dono de uma mercearia. Nos filmes tudo fica muito romantizado, né, cara? É. Só os malvados que morrem. Não, é sempre o cara escroto. É, né? Exatamente. Mas no filme fica legal. A gente tem que citar dois mafiosos bem famosos, um é John Gotti. Ele era mafioso, né? E a mãe dele era meia russa, meia judia. Então ele era um gangster. Não, ele era mafioso. Me explica isso, então. Tradicionalmente, o soldado, pra ser iniciado, né, virar um homem feito, tem que ser 100% italiano ou descendente de italiano. Só que nos Estados Unidos existem algumas exceções, que nem o John Gotti. O pai dele era italiano, mas a mãe era russa, judia. Tinha um outro que era o Cadillac Frank, meio irlandês também, que era mafioso. Vamos deixar de mencionar o mafioso mais famoso, senhor Al Capone, mais conhecido como Scarface, e, né, foi expulso do colégio católico aos 14 anos, foi trabalhar na rua mesmo, vizinhança comandada por gangster, né? Uhum. Então já cresceu essa vida. Cresceu no lugar, né? Certo. Exatamente. Né? Fez parte daquela gangue famosa Five Points, que aparece no Gangue de Nova York, né? Uhum. Quer dizer, acabou crescendo e sendo contratado como leão de chácara de um bar em Coney Island, né? Foi lá que ele conseguiu o apelido dele de Scarface, porque ele foi elogiar uma senhorita, né? Uhum. Daquele jeito, né? Foi dar um tapa na bunda, né, de alguém. E o irmão dela, que era um sujeito chamado Frank Gallucci, puxou uma faca e deu um talho na cara. Na verdade, são três. Três talhos na cara, exato. O cara era rápido. O apelido do Frank Gallucci era Frank Navalhada. Acabou que o Al Capone pediu desculpas pro Gallucci por ter, né, ofendido a irmã dele. E anos mais tarde, ele até contratou ele como guarda-costas pessoal dele, né? Uhum. Vivia lá em Nova York, mas acabou que ele matou uns dois caras e aí teve que sair de Nova York pra sair da confusão que tava atrás dele. Foi pra Chicago. E lá, ele foi trabalhar pro velho conhecido dele, Johnny Torrio, que era da máfia Colosimo, lá em Chicago, né? E aí o que acontece? O chefão Big Jim Colosimo morreu. E o Johnny Torrio assumiu. Aí mudou pra família Torrio. E aí, quer dizer, o Al Capone tava amigão do cara. E aí, alguns anos depois, já em 1922, ele era sócio dele, né, lá e tudo. Veio a lei seca nos Estados Unidos, né? Que foi um dos principais motivos da máfia ficar tão forte nos Estados Unidos. Exato, foi a catapulta. Porra, mafiosa. Você pega um dos bens de consumo mais vendidos e produzidos num país e você torna ele ilegal. É um negócio ilegal aceito. Que é até policial. O policial bebia, pô. Todo mundo bebia. O negócio foi proibido, mas todo mundo consumia. É como, cara, se do dia pra noite você proibisse o refrigerante. Então, quer dizer, você deu uma válvula de escape gigantesca pra máfia. Que o produto continuava sendo uma necessidade. Exato. Existia um mercado. É claro. Só que o preço, pum, foi lá pra, cara, cima. A cachaça tava todinha lá no Canadá. Faltava cara pra ter culhão de ir lá buscar. Os italianos eram esses caras com culhões. Plural é culhone. É, culhone. Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Sério, quando o Capone assumiu o negócio, cara, foi agressivo. É que ele era um cara, assim, meio violento, né? Meio violento. Ele era violento pra um mafioso. Porra, caralho. Mafioso achava o cara violento. Sabe aquela metralhadora famosa dos mafiosos com aquele cartucho redondo? Lata de goiabada. Aquela lata de goiabada, exatamente. É uma Thompson, né? É a Thompson, é. Exato. Essa arma, ela quis ser vendida e usada na Primeira Guerra. Só que a guerra já estava terminando, ninguém tinha dinheiro nem tempo para produzir e ela não foi vendida. Então, O que aconteceu com esse projeto? Ele ficou sem guerra. Quem é que descobriu qual era o mercado que precisaria de uma arma dessa? Fácil, portátil, que cospe bala pra cacete nessa época. Os mafiosos de Chicago, cara. Tanto que ela é conhecida como a máquina de escrever de Chicago. Chicago Typewriter. Olha que ótimo. Em Nova York tinha uma similar que cuspia espuma. Que? Não tinha essa? No filme da Judy Foster, quando era criancinha? Tá que pariu, caraca, cara. Quando as metralhadoras cospem. Esse filme era muito escroto, cara. Era um filme de máfia com crianças. Que ótimo, né? O Capone, ele deve ter comprado tudo que tinham produzido pra guerra. Ah, a lata de goiabada são quase 100 balas que dá, é bastante coisa. Então, é bastante coisa. Cara. É feito para o drive-by, aquele negócio de você tá de carro acelerando e... Caça atirando, é. Saraivada de tiros. E aí, o que aconteceu? O Capone ficou famosão mesmo na imprensa. Massacre de salvamentinho. Aí atiraram em todo mundo. Só que quem tava junto do gangster foda lá era tipo um oficial de justiça, cacete, do governo, né? E aí o que aconteceu? Acharam que isso era um ataque contra o Estado dos mafiosos. Não era. Ele tava querendo matar uma guerra interna lá dele, mas o cara morreu junto e aí pronto. Aí ele começou a ficar famoso nos jornais e começou a caça, né? Aí chamaram Kevin Costner. O filme que retrata muito bem essa história toda do Al Capone... Durante a Lei Seca e tal, é Intocável. Intocáveis. É um filme intocável, sim, que não deve ser refilmado. Nunca. Eu estou ameaçando quem tiver essa ideia. Aqui, o filme, cara, ele é demais. Ele não tá preso a essa porra de politicamente incorreto. A história é foda, os atores... Cara, puta, o filme, ele é emocionante. Porque, tipo assim, o filme só tem cara Robert De Niro é o Al Capone, cara. Pra começar. O melhor Al Capone de todos os tempos. Porra, sim, sim. Porra. Não, e tem cenas fodásticas, cara. Tem o Malone, que é o Sean Connery. É. Durante anos, qualquer personagem que eu tinha chamava Malone, cara. É verdade. Malone. Wanna get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. É, o filme é emocionante. Cenas icônicas, né? O carrinho de bebê caindo na escada. Puta, essa, cara, é uma das cenas mais tensas ever, cara. A trilha sonora é fodida. Porra, a trilha sonora é esse filme, cara. Todas as músicas. A gente tem que rever, faz muito tempo que eu não vejo. Cara, esse filme ele tem uma produção de miolos inacreditável, assim, cara. Porque é miolo pra tudo que é lado. Quando você morre, automaticamente os miolos pulam da sua cabeça nesse filme. Sim, PG-13 é o cacete. Não, pô, esse filme é PG-40, cara. Só não falou o nome do cara, né? Ele é Atiness. O Kevin Costa é o agente da Força da EFA, que é, na verdade, do Imposto de Renda, né? O Eliott Ness não era do Imposto de Renda. Era o Rick Moranis. Aquele cara que parece o Rick Moranis. Aquele que parece. Ele é da Receita. Era com tempos difíceis, né, cara? O cara da Receita Federal andava com a metralhadora debaixo do braço. Tanto que ele não usava metralhadora. Quem bota as armas na mão dele, as escopetas, é o Malone. É o Malone, que é o policial. Porque ele tava investigando, não eram os assassinatos e tal, evasão de divisa. Evasão de divisa. Contrabando, que acontece? Não paga imposto. Sim, ele tava lá no Canadá buscar bebida, whisky. Ele não vai atrás das contas do Al Capone, ele vai pegar ele no flagra, né? E o Rick Moranis que descobre nos livros do... Mas esse filme é foda. Se você que tá escutando esse Nerdcast ainda não assistiu, shame on you. Dá teu jeito, vá assistir Intocáveis, cara. Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Acabou que o Al Capone foi condenado por evasão fiscal, né, por sonegar imposto. Foi preso, foi cumprir pena em 32 em Atlanta. Em 2 dias ele era o rei da cadeia. Porra. Já tava vendendo cachaça lá dentro. Fazendo uísque com óleo, né? Mas aí mandaram ele pra Alcatraz, pra isolar ele do mundo, né? E aí ele acabou virando um prisioneiro modelo, porque tá tentando, né, uma condicional. Mas ele acabou contraindo sífilis, ficou biruto, cacete, né? Então não adiantou, mano. Acabou a carreira. Que vida na prisão, né? Mas vamos aos filmes. Falamos aqui de Intocáveis. Poderoso Chefão, a gente já falou, cansou de falar. Sim. O Segredo da Cor da Nostra, Charles Bronson. Ele é baseado em fatos reais, né? Foi o primeiro delator da máfia, que foi assim... armaram pra ele ser preso, e tentaram matar ele dentro da cadeia. Ele foi tentar falar com o Vito Genovese, que nessa época tava preso, e o Vito Genovese vai lá e dá o beijo da morte, que é aquele beijo na boca, tu vai morrer. A história do beijo da morte que eu já li, o motivo de ser um beijo na boca, é porque pro italiano, se um homem beijou o outro na boca, um dos outros tem que morrer. E aí oferecem pra ele depor, né, na justiça, troca de programa de testemunha e tal, não sei o quê. Só que nessa época, o programa de testemunha era assim, você fica na solitária, numa cela separada de todo mundo e não morre, mas prisão perpétua. Era só pra você ficar vivo, não tinha aquele esquema de você mudar pra uma mansão no interior. Ele foi o primeiro que quebrou a omerta, né? Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Era uma vez na América. Era uma vez na América. É, muito maneiro. Filmaço gigante. Gigante. Mas foda. Sérgio Leone, né? Isso. A trilogia que a gente falou até no Nerdcast sobre o Wetter. Temos também um filme que fala da máfia mais antiga, mas que é recente, que é o Estrada para a Perdição. Ó, oh, fantástico. É. Baseado no graphic novel. Trilha sonora fantástica, Thomas Newman. Nossa, cara. Que filmão. Tom Hanks tá foda nesse filme. Que é o seguinte, a máfia dele é a máfia irlandesa. Irlandesa, exatamente. Que é associada à máfia italiana. Exato. Tem uma hora que ele chega e fala que tem que roubar o dinheiro do Al Capone, pro Al Capone entregar o cara que ele quer. Exatamente. É. Bugsy. Bom filme, né? Maravilhoso, mas é legal. Outro filme também que mostra a máfia de chapéu é Johnny o Gangster. Isso eu não vi. Johnny Bem não. É com o Michael Keaton. Nossa, Michael Keaton. É uma comédia escrota. Nossa, porra! Bons companheiros, falamos aqui. É o mesmo caso dos Intocáveis, quem não assistiu. Olha, Martin Scorsese, pra começar. Robert De Niro. Joe Pesci. Ray Liotta, no único filme que ele fez na vida dele. Exatamente. Cara, mas esse filme é foda, porque ele parece uma história do Cornell. Que ele conta a história através da vida de um personagem. Exato. Que é através do personagem do Ray Liotta, quando ele começa adolescente. Exato. E aí mostra a vida inteira desse cara como um gangster. Cara, o filme é foda demais. É de uma violência que o Guga estaria exaltando aqui. Não, a primeira cena do filme... A primeira cena é a melhor. É inacreditável, cara. A primeira cena mostra ao que veio o filme. É muito boa mesmo. Dentro disso, Martin Scorsese, não bastasse esta pérola... Tem Cassino. Ah, sim. Mostra a máfia de Las Vegas. Os mesmos atores. Inclusive, o Joe Pesci, acho que faz o mesmo personagem, né, cara? É. Que ressuscita e volta pro segundo filme. Ele faz o papel de Joe Pesci. You motherfucking you. O que significa isso, cara? You motherfucking you. Get this through your head, you Jew motherfucking you. You only exist out here because of me. O Martin Scorsese sabe fazer as pessoas atuarem, né, cara? Ah, Sharon Stone, a Sharon Stone, que era qualquer coisa, né? Nossa, cara, que atuação, cara. Você fica com ódio dela, inacreditável, né? Mais uma vez, Martin Scorsese, Os Infiltrados, por que não? Já que estamos na categoria óculos gigante preto. É anos 80. É, ganhou o Oscar, mereceu. O Infiltrados é um filme que não se via há muito tempo e só o Martin Scorsese sabe fazer, só ele, cara. Né? É uma porrada verdadeira. Não é só o Martin Scorsese sabe fazer isso hoje em dia. E pra provar que o filho da p*** sabe fazer qualquer um atuar, Mark Wahlberg. Caraca. Inacreditável. Inacreditável. Com a peruquinha do Tom Hanks no Anjos e Demônios. Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Desafio no Bronx é um filme interessante sobre máfia, tendo uma outra ótica. Exatamente. Achei legal pra caralho. Sim. Mostra um pai, o Robert De Niro, e que o filho dele é tentado por um mafioso, direto. E o pai fica, né, fica aquela coisa do pai mostrar pro filho que a máfia não é o melhor caminho e tal, e o mafioso indo lá sempre, sabe? Muito legal o filme, cara. Tony Brasco, foda demais. Muito bom. Com Al Pacino num papel espetacular. E o Johnny Depp faz a história de um policial infiltrado, ficou 6 anos infiltrado na máfia. Cara, que maluco, é real, cara. Também, é o Joe Pistone. Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. É aquele do Denzel Washington, o gangster. É maneiro esse filme. Ele não é máfia, mesmo porque ele é negro. Não, nunca iria entrar numa máfia italiana que é extremamente racista, né? É verdade. Exato. Mas o filme é muito bom, mostra toda essa parte de investigação. É com o Russell Crowe, gordinho. Olha só. É muito bom o filme, muito bom. Outro filme legalzinho, mais light, sobre máfia. Uma Receita para a Máfia. Tava de tarde em casa, sem fazer nada, passou na sessão da tarde. Não, não. Não passou na sessão da tarde e nunca vai passar. Passou, eu fui ver nesses cinemas de tênis verde, sabe? É com o Dani Aiello, que ele tem um restaurante, ele é italiano, todo mundo acha que ele é da máfia, mas ninguém tem certeza. É. E aí o filme fica mostrando só aquela historinha do restaurante italiano, mas por trás tem a máfia ali, muito foda, muito legal. Não é um filme de máfia, mas é maneiro, assim, uh-huh. Divertido. Dá uma fome fodida esse filme. O filme que tem o Dani Aiello, que é um mafioso, dono de restaurante italiano, também é o Profissional, que não é um filme de máfia, mas ele era um hitman, né? É, ele era o matador da máfia. E o Dani Aiello era um mafioso, né? Isso. Teoricamente. Johnny o Gangster, a gente já falou, filme de comédia. Mas esse filme tem uma história interessante que eu quero levantar aqui. Eu vi esse filme, eu era molequinho, devia ter, sei lá, uns 12 anos. E eu achei foda. E aí eu obriguei a minha mãe a comprar um terninho pra mim. Um terninho listrado, cara. Ah, não acredito. E aí, pirei foda. Era calça preta e o blazer branco e preto listrado, né? Meu Deus do céu. Só que o blazer não era pro meu tamanho, né, cara? Era um blazer pra uma adolescente, sei lá. E aí ela comprou e mandou fazer bainha. Pô, bolso gigante. E aí eu andava o dia inteiro de terninho, sabe? Pagando de mini mafioso. Eu queria ir pro colégio de terninho, mas nunca deixou. Máfia no Divã é um bom filme. Se você é versado em filme de máfia, é um bom filme, uma sátira com... muito bem feito. O 1 é bem melhor que o 2, né, assim, né? Tem uma história em quadrinho que surtiu um efeito parecido comigo que aconteceu com a Azaghal. Quando eu li Darkness... Ah, Darkness. É, tinha uma parada de máfia também. É, o cara era o Tom Francese, né? Ele pediu pra sua mãe uma roupa da Witchblade. Quase isso, quase isso. Eu achei muito maneiro o cara usar um terno branco. Ai, meu Deus. Foi unânime. Todo mundo que eu falei que ia comprar um terno branco, falou, pai de santo. Ninguém associou a mafioso, cara. Só associou... Eu falei assim, porra, tem aquele cara do Intocáveis, o assassino? Porra, aquele cara era ruim demais, cara. Aquele cara, porra, tu olha pra cara dele, dá medo, né, velho? O importante é quando você usa o terno branco, é usar aquele sapato preto e branco, aquele bicolor, sabe? Sim, sim. Bicolor. Isso é essencial. Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Pra terminar, por favor, se você gosta de máfia e não viu Sopranos ainda... Temos que agradecer ao Marius. Marius Medeiros. Que indicou pra gente. Nossa, mãe do céu. Muito foda, cara, Sopranos. Nós vimos só a primeira temporada. Mas o que se viu, cara, já deu... HBO é foda, né, HBO, cara? HBO, aquele formato, episódios de 50, 60 minutos. Sim, é nudez, palavrão, tem tudo, sabe? Não tem HBO. HBO, né? It's not TV, miolos, it's HBO. Miolos, bastante miolos. Miolos, por favor. E, cara, uma história tão bem contada, cara. É muito bem contada. Mas é maneiro porque os caras são meio losers. Assim, exato. Né? Então, como é uma máfia atual, eles adoram filme de máfia. Exato. Então eles, caralho, ficam fazendo, né, citação direto ao Poderoso Chefão, sabe? Aí o cara, faz aí, imita ele. Just when I thought I was out, they pull me back. Aí, cara, e a... A buzina do carro do cara, do pole lá, é... O bar de stripper que o Tony Soprano é dono chama Barabim. Barabim, cara. É quase uma metalinguagem do mundo da máfia, né? Falam toda hora de Martin Scorsese. Tem uma hora que parece um sósia do Martin Scorsese, o outro fica maluco, Benel! Martin! É legal que às vezes acontece alguma coisa, mas foi como o Poderoso Chefão 2? Ele, não, como Bons Companheiros. É, exatamente. Quer dizer, e eles são uma máfia de subúrbio, né, cara? De Nova Jersey, né? Eles nem são os grandes caras, big guys. Ele mostra não só isso, mas ele mostra a vida do cara, cotidiano. Ele tem filha, tem esposa, ele leva a filha pra faculdade. Filhos descobrem que ele é mafioso. A esposa sabe que ele tem amantes e é uma vida de loucura. E que personagens interessantes, cara. Vê, já acabou, né? Ele terminou. São 6 temporadas. Você já tá fechada a história. Quando eu comecei a ver, eu pensei assim, cara, tudo bem, é da máfia. Mas poderia ser de qualquer outra coisa, né? É, sim, porque trata do dia a dia do cara, né? É, quem vai esperando, tipo, que seja 100% Poderoso Chefão, que é só com contando a história das vinganças, das guerras entre as famílias, esquece. Passa desde depressão, briga no casamento. É, tudo. É a vida do cara. Vida mesmo. Conforme vai passando os episódios, aí vai esquentando a parada. E eu também fiquei maluco também pra saber quem era o traidor uma hora lá, que eu vi seis capítulos de uma vez. Cara. Foda. Eles até brincam com o negócio do máfia no divã, né? Porque ele vai um psicólogo, né? Sim, a ideia da série inicial é esse o plot, né? Mas a psicóloga, cara, que personagem. Nossa, como engrandece. E ele, cara, excelente ator. Não, e o casting é foda, porque os atores têm cara de mafiosos, cara. Me parece que eles contrataram mafiosos pra fazer a série. Mas você vê os letreiros no começo? É tudo nome italiano mesmo, né? James Gandolfini, Ed Falco, Lorene Bracco, Michael Imperioli, Tony Sirico. Jaime Balilo, só faltou, né? Jaime Balilo! I'm gonna go.